Two!

and that's a new home. Bye. I'm not going to be able to do that. cara. Eu lembro que essa canção da época, meia tudo. Tudo era amém. Homem, essa nação é Okay. Amen. God, thank you so much, Jesus. Come on.

chama Jesus. Tell me that one.